Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Than what you can afford. Make them dance, make them dance, make them dance, make them dance, make them dance, make them dance, make them dance. Wear some clothes that fit them well, for the places that you wouldn't dare enter, even in your wildest dreams. Not looking nearly like the ad you see in the paper. Slam it to them, the first red light. Drop the door and drag it out to the open. Give her some air, up to my breathing. As long as her heart keeps beating. Your mouth is on her, she breathes your air. She moves and she let her move. There's nothing in between you. You are all she feels and knows. She holds on you forever. The last thing that she sees is your smiling face. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. To the beat of the dance of death. Make them dance. To the beat of the dance of death. Stand on the windowsill, step to the left, and the rest of the way. Then step to the right in front of a car that moves to the beat of the dance of death. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. That you wouldn't dare enter, even in your wildest dreams. Not looking nearly like the ad you see in the paper. So let me tell them, the first red light. Drop the door and drag out till open. Give us some air, mouth to mouth breathing, as long as the heart keeps beating. Your mouth is on hers, she breathes your air. She moves and she let her move. There's nothing in between you. You are all she feels and knows. She holds on you forever. Last thing that she sees is your smiling face. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Make them dance, make them dance. Começamos a emissão de hoje, onde ficámos a semana passada com o histórico disco estreia para a formação Defunct, álbum homónimo. Saiu em 1980 e este é o tema que iniciou mesmo, chama-se Make Them Dance. E não é que faz mesmo dançar-nos a todos nós, claro. É o arranque da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através da Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br em São Carlos, no Brasil, à sexta-feira, a partir das 23 horas, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, RUC 107.9, RUC.pt, Rua 102.7, Rua.pt e Rádio Castrense 93.0, Rádio Castrense.nev. .net. Os horários são respectivamente meia-noite, meio-dia, 19h e 21h. Dadas assim as boas-vindas, para continuar, Anais Mitchell, de Hades Town. Primeiro este Flowers, Eurydice's Song, De Annie DiFranco, o álbum de Anais Mitchell, a seguir sim In Flowers e Eurydice's Song, ambos de Hades Town. What I wanted was to fall asleep close my eyes and disappear like a petal on a stream, a feather on the air. Lily white and poppy red, I trembled when he laid me out. You won't feel a thing, he said, when you go down. Gonna wake you up now. Dreams are sweet until they're not. Men are kind until they comes out. Nothing, nothing gonna wake me now. Flowers, I remember fields. Walking in the sun, I remember someone, someone by my side, turned his face to mine, and then I turned away into the shade. Representatives. Can't you see how that the land looks? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. We'll be right back. and some from prison. I am wrapped in gold gift ribbons. Because I was born into it. Belo disco novo para Matthew Dear, de título Black City. Ficou este Little People, Black City. We recorded? Yeah. Okay, so What do we do with that? We don't record it, sorry. It's going on to here. Well, you guys are getting it. E também muito boa é a surpresa do regresso de Garrett Lydiard a solo, ele que é o principal compositor e vocalista dos australianos The Drones, cujo último álbum remonta a 2009, de título Havila. Primeiro a solo para Garrett Lydiard com o título Strange Tourist, por aqui vai ficar Blondin Makes an Omelette. Seems we're all in for a treat, staring up out of the street, and you can't tell that Joe is really glad that he came. No downwind of him trails a fog of alcohol. He fails to do his best to be indifferent all the same, 'cause there ain't no shaking the smell, but there ain't no shaking the spell. As blonde and white walker braves the screams, well, Joe is obvious impressed, though he has something to confess. Above the sound of 10,000 creaking necks all craned, Joe says, alone among the beasts and freaks, I dreamt of tightrope walking while I attended Blondin's Percherons and trailers. I'd see him training in the evening. There was no point trying to speak, you see. I doubted that he'd have time for the strain. Be there hoisting up his big tents, be there spying him from the nights, staring down on them like batshit in AK. Well, we hardly even met, but see, I worked for him. I thought I'd fill the space he left, but no, I was naive. Just another sideshow slow, I thought he knew something I don't. But it would seem all these wire walkers have is just a means to make you feel so bad. Man, no one cared for him at all until he crossed Niagara Falls. So you'd all feel a little lower down the scale. And then his fame shot straight and fast right through a gloomy narrow path. He chanced through darkness, lightning, storms, and into day. But I ain't here because he's tall, I'm only here to see him fall. If I get on the wagon now, it'll only be to run him down. Joe's been drinking on his breath, and then the clouds part overhead, and

Cinco temas que o EP contém desta banda que nos chega da Louisiana, sul dos Estados Unidos da América, um pouco mais perto das Caraíbas. Talvez daí venha a grande influência destes Givers. O EP é homónimo e os temas foram Up, Up, Up e Meantime. Compositor indiano a soar a seguir, de bandas sonoras de Bollywood, a grande meca do cinema indiano, que em 1982, alguns anos antes de se ouvir falar em acid ou techno, estilos musicais que viriam a surgir no Ocidente depois, resolveu fazer um álbum inspirado pela música disco e rodeado de sintetizadores e drum machines, mistura a música de dança ocidental com as ragas da chamada música clássica ou tradicional indiana. Nasce assim uma peça incontornável à frente do seu tempo, que nenhum sucesso teve na Índia e que viria a ser recuperada como disco à frente do seu tempo 20 anos depois. Chama-se Ten Ragas to a Disco Beat e pertence a Charanjit Singh. We'll be right back. a descoberta de uma pérola que já previa o surgimento da música acid e techno em 1982, 28 anos, portanto, sai agora, ou melhor, é recuperado agora este disco assinado pelo indiano Charanjit Singh, ele que era compositor de bandas sonoras dos filmes de Bollywood, mas também atuava em casamentos. O disco chama-se Ten Ragas to a Disco Beat, ficou Raga Lalit. Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, à sexta-feira à noite, e ao sábado na Rádio Online KidsNet, na Rádio Universidade de Coimbra, na Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo, isto em Portugal. Para continuar, temos por aqui Mountain Man. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll drink horse bar good beer and sit on your backstays and I'll whisper. Let me go. É isso mesmo que vamos fazer, de saída um pouco, para regressarmos depois para o início da segunda e última hora de Orelha Extra. A longa duração chama-se May the Arbor, pertence a Mountain Man. Ouvimos Animal e Soft Skin. Para o fim, o novo Play It Strange dos The Fresh and Homeless. Thank you.

7 para Clive Tanaka e sua orquestra. Jet Set Siempre, número 1. Dividida em lado A for Dance e lado B for Romance. Deste último foi o tema Skin Job. É o início da segunda e última parte de Orelha Extra. Ainda uma outra cassete para o projeto Is Clanciness. Misinterpret My Words, Always Missed. Strictly against, oh no, no, oh no, no, no. versão da velha fita magnética em 2010 e não só, pleno, ou melhor, início, primeira década do século XXI. Primeiro Clive Tanaka, depois East Clancy, né? E também a rodar por aqui através da Burger Records, Stan McMahon, chama-se a cassete de Stan McMahon Band, e o tema desta vez foi She's Coming Into You. Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o podcast surge em www.orelhaextra.com e o nosso contacto eletrónico é através do endereço orelhaextra@sapo.pt. Estão atrasados os podcasts, a ver se daqui a mais uns dias conseguimos pôr por lá as emissões que faltam. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. E, finalmente, uma das três Sleater Kinney em trabalho a solo. Já conhecíamos o trabalho de Janet Weiss através dos Quasi, mesmo antes de terminar esse projeto. Agora é o caso para The Corin Tucker, que assina The Corin Tucker Band, o álbum 1000 Years. Thank you. impossível ouvirmos a voz de Corinne Tucker, não nos lembrarmos logo das inesquecíveis Slater Kinney, apesar da música que Corinne Tucker faz agora não ser tão bem assim, tão diferente. The Corinne Tucker Band, 1000 Years, o tema foi o que dá o nome ao disco, e depois Alf, A World Away. Para continuar o regresso de Jason Broderick, não com os seus Jizo, mas sim com este projeto de música eletrónica Pale Sketcher. O disco chama-se Jizo Pale Sketches Demixed. Hoje vai soar por aqui Tiny Universe Interstellar. once again, I don't know nobody there. Once again, I don't know nobody there. Once again, I don't know nobody there. Once again. Possibilities, automated race. Until some pain might slip back in to the reality. Some facial paralysis reminded me of me. I don't know nobody there. Once again. I don't know nobody there. Once again, I don't know nobody there. Once again, I don't know nobody there. Once again, Pazienza. Geduld. Ich weiß nicht, wie viel davon noch übrig ist. Außenrum ist alles anders. Die Stadt hat sich verflüchtigt. Grenzanlagen sowieso. Good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you ever do. One is the loneliest number that you ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you ever do. Já não se conhecida a colaboração entre estes dois alemães, Carsten Nicolai, que assina Alva Noto, e o mais conhecido Blixa Bargold. Voltamos a ela, o álbum Mimicry, desta vez Once Again e One. E não se livram assim tão facilmente da compilação editada em 2001 pela Sub Pop e pertencente aos australianos Radio Birdman. The Essential Radio Birdman 1974-1972, mais dois temas, I-94 e End of Law. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Nanti manti, oni halakati, mot se kangeche na ngite lati, mami ikundi nga cholu kene bikilati, ite meri doni jenge bi anisini, ifani ba yuko dubwa hundini, bola ite nyani sabla dwa hute kwabi, nebo fige bi, drogu ni gromi, krolu ke hiteri hula halitara fenyini, nima ke mumuni, ibeke wari tigi ikrosi tipo gola, Kati wala ikute biti Wana ya fie bade ya chugu Ngache uko ni mani Ima hoyinga seke koi here Kusukube taranga Masukube fora masmuri moko kadibi Mogoti balika komina Kanato kachinye chesa Mogoti balika komina Kanato kachinye chesa Mogota balanga komina Antafo kachinye chesa Kutikete tuma penye tre Safe pende ye Nini blabu ngache imbalo bala Ala ninyewo yafe Indestra fembela Rapu kwa nipote Fari tembo kefyo Ibefe kapendo Imagre amushela Monga shufu marshe Ima sego lasro Lika se wanama Akadwa ni vinye rapu Duma kuwa kola Rapu tetra Sashon sara Yes Smoke nem padera be Sashon sara Smoke nem padega me Le rap est devenu comme un chemin qui nous unit En crachant des fleurs tout ce qui n'aime pas nous unir Slogan de conscientisation pour les jeunes Qui informe les vieux à ce qu'ils comprennent les jeunes S'efforcer à celui qui n'est pas sur le bon chemin Sans écouter les gens dans son clan Faut mieux qu'il change vite Avant que ça ne tourne autrement mon gars La sincérité, la bonté, hip hop pour moi c'est la vérité Le rêve de ma vie est devenu incontournable à tous ceux qui aiment la paix, l'union dans leur pays Mogoti balika kumina kanato kachinye chesa Mogoti balika kumina kanato kachinye chesa Mogota balanga kumina antafo kachinye chesa Mogota balanga kumina antafo kachinye chesa Mogota balanga kumina Mogota balanga kumina antafo kachinye chesa Antafo kachinye A fazer lembrar Manu Chao que produziu o disco, mas também esse casal invisual do Mali, excelente Amadou e Mariam. O trio é também de Bamako, no Mali, chama-se Smod. Este é o seu terceiro álbum homónimo e o tema foi Sachante. Orelha Extra com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite, a partir das 11, na Rádio UFSCar, Rádio da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, em 95.3 FM e o streaming direto em radio.ufscar.br. Depois, ao sábado, no caso de sexta para sábado à meia-noite, rádio online a partir do Porto Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, ao meio-dia na RUC, 107.9 RUC.pt, às 19 horas Rua, 102.7 RUA.pt e finalmente às 21 Rádio Castrense, Baixo Alentejo, Portugal, 93.0 RadioCastrense.net. Finalmente também edição física para o álbum que juntou Danger Mouse ao já infelizmente desaparecido Mark Lingus e o seu projeto Spark Lords, Dark Night of the Soul, com muitas e boas colaborações. Recuperamos por aqui duas delas hoje, com os Flaming Lips, Revenge e depois Just War, com a presença do sempre incontornável Gruff Rhys, que é o frontman dos Super Furry Animals. São as despedidas da emissão 96 de Orelha Extra, com Danger Mouse, Sparkle Horse, The Flaming Lips e Gruff Riz, Dark Night of the Soul e ainda Mike Rapp and the Quotas do álbum Stubber Ayaros. Tchau, até para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Hits and snows. pretty people in the Rosewood shooting galleries to know. Oh, what do you say? Why don't you fade away? Then you might just fuck and fade. And we're nuggets lost in time. Why talk about it? Why do you whine? Like dead insects in the snow. History has no need to know. Just fade away. fiction, while all reality around you is decaying. Before our marching death machine, you will soon be praying. This island Earth, what is it worth? We'll give our race rebirth on this island Earth. You human beings, you really do perplex us. One who understands is an acid head from Texas. The level of intelligence on Earth is not evolving. You think the universe around you is revolving.